saí de novo. O sol nem tinha aparecido. Deixei pra trás aquele abraço gostoso. Pra lá na frente, a sensação de ter vencido. Mais uma viagem, compromissos. Mais um país, uma convenção. Voar sem me despedir é fazer meu mundo cair no chão. Observando a estrada há horas, penso em você a cada segundo. O que adianta te fazer falta só pra provar que sou o melhor do mundo? Ontem seus dentes estavam nascendo, hoje seus dentes estão caindo. Ontem você me pedia copo, hoje cê quer brincar comigo. Como dói a saudade, como dói a saudade, mesmo que dure pouco tempo. Como dói a saudade, sinto queimando por dentro. Faço de tudo pra que tu tenha orgulho, como fez meu pai antes de deixar essa vida. Nada te derrube nesse mundo, e se cair lento, levante e siga. Sei seu pai o motivo do meu sorriso. Filho, cê me ensinou a ter compromisso, a valorizar o agora, a entender o tempo e a lidar com tudo. Mas é mais um de todos? Uhum. Por quê? Porque meu pai trabalha muito. Se me acorda dizendo que tá de dia, que aproveitar o tempo comigo, eu consigo sentir Deus através do teu sorriso. Eu descobri o que era amor quando escutei seu coração bater. Eu descobri o que era amor bem antes de você nascer. Como dói, como dói a saudade, como dói a saudade, mesmo que dure pouco tempo. Como dói a saudade, sinto queimando por dentro. Seja sempre esse menino alegre, não deixe ninguém tirar o seu sorriso. E se chorar, seja por algo breve. Todos choramos. Estaremos contigo, sempre contigo. Sua presença é uma lição de suicídio. Contigo comigo, força, coragem, justiça e compromisso. Cadê o seu vídeo? Eu tô falando assim, ó. Oi, pai. Tchau, beijo. Te amo. Tô com muita saudade. E muita saudade. Tchau.